Queria antes da prece, pessoal, só comentar essa história do Chico, é muito curiosa. Diz que Chico estava em Uberaba, estava conversando com aquelas irmãs que adoravam a sua companhia, e ele exclamou certo dia: Minhas irmãs, quando eu desencarnar, eu quero ir para o céu. E as irmãs que estavam ali olharam para ele e disseram: Olha, Chico, quando você for, lembre-se da gente, viu? Aí ele explicou: Não, acho que vocês não entenderam bem. O céu que eu estou falando é uma sigla. Significa Centro Espírita Umbralino. Eu quero ir trabalhar como médium no umbral. É muito diferente da gente. A gente morrendo de medo para o umbral e ele querendo ir para lá. Certamente deve estar ajudando muitas almas, muitos espíritos no mundo espiritual. Então vamos fazer a nossa prece. Ficar bem à vontade. E unir os nossos corações em Jesus. Vamos agradecer, Senhor, por mais um dia de vida, por toda a beleza que vemos no altar da natureza, os pássaros, as flores, o sorriso das crianças, as praias, os mares, a beleza que vemos estampada no céu. Queremos te agradecer, Senhor, pela vida. Pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelo nosso estudo. Queremos te agradecer por essa casa de oração. Queremos te agradecer por termos a honra, Senhor, de ter conhecido a doutrina dos Espíritos, de termos esse conhecimento maravilhoso deixado por Allan Kardec. E pelo exemplo sublime de Francisco Cândido Xavier, do amor que ultrapassou todas as fronteiras, que toca-nos o coração com a sua humildade, simplicidade, com a sua renúncia, por esse tesouro, Senhor, que recebemos, pela honra de sermos espíritas, de sabermos que estamos ao lado dessa grande falange, desse grande exército, cuja bandeira é a bandeira da caridade, a bandeira do amor, a bandeira da ternura, de estarmos perfilados e amparados por Bezerra de Menezes, pelo codificador, por Chico Xavier, por conhecermos a obra do Espírito Emmanuel, de Irmã Sheila, do Espírito Meimei, por Eurípides Barsanuf, por tantos trabalhadores do bem, queremos te agradecer e, sobretudo, pelo teu filho Jesus, por esse sol que veio iluminar a terra para nos falar do amor, da esperança, das bem-aventuranças que nos aguardam, pelo sublime pastor de nossas vidas. Pela Mãe Santíssima, que a todos nos envolve com seu manto de paz, de ternura, queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia de nossas vidas. Queremos te agradecer pela honra de sermos espíritas e de estarmos em uma casa que tem o nome do apóstolo Chico Xavier. Muito obrigado. Seja conosco e acompanha-nos em nossas casas. Levando todas essas vibrações de amor, de paz, que recebemos nesse ambiente dos trabalhadores do mundo maior. E que assim seja.